Uno, uno, oito, decimal, meia, alternando, uno, dois, uno, decimal, uno. Está modulando com controle Salvador. Firmado aqui a coordenação e já posso se aprovar na Prodimótima. Ah, lógico. Está mantendo a 230-230-232. Autorizado agora pelo Centro Recife, a Prodimótima é o plan 3399. Grato pela colaboração. Imagina, estamos voando uma ótima então, 3399. Chame Recife, pelo 2590, alterna no 2835. Já confirmar a frequência, pô, 3609. Frequência no 2590, alterna no 2835. 50 com 2835. 12510, 125 decimal 10, 12835, 128 decimal 35. 229, bom dia, tá na posição 8, autorização com aqui nessa frequência, a gente vê? Tingo 1229, só um minuto, corte. Ok, então vamos testar essa. A ponte espera pronta, Oxané 6075. Xenoma 075, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. Vento 290 graus, 039. Alinhe o decolar, alvo zero, Xenoma 060. Autorizado o início do pushback reboque, contudo mude a frequência para 18.6. Ok, está autorizado o reboque, mas module em 18.6. Ok, reboque autorizado, modular em 18.6. As 2535 autorizar o chame tag, posição 03. Xenoma 075, decolado ao Zona 0, chama em controle Salvador, 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Xenoma 075. 1229, pronto, cópia? Prossigo, 1229. 20, Serra Brava, Serra Papá, conforme rota plana de voo, APZ 110, por base, APZ 16, após conforme. Nível de voo autorizado 360, decolado a pista 10, primeira curva à direita, destino de saída Salvo 1, Leda, Motiva. 5465, acionando o transponder, controle opera, 119, decimal 8. Ok, então dá certo da autorização, então acompanhamos o nosso 3240, e a gente vai prosseguir via Whisky 33, 4 da Ilhéu, Whisky 1, com fins, e por aí vai. Seria como checar com o centro que já tá, tem a sua autorização? Claro, só um minuto, 1229, então desconsidera a última cota. Você paga uma nova cota aqui no 08, bate 1, só um minuto. Tá ok, então tá no 08, pode iniciar o pushback acionamento e bloquear durante o pax? Aguarde só um minuto, 1229. Ok, obrigado. O Golo 229 aproveita a CHG? Acredito que sim. Golo 229. Tem Xono 229 no nosso sistema, não consta. A gente vai entrar em contato com a Celeste Salvador e posteriormente com o centro para confirmação. Apenas confirmando, vamos lá. 230 e correção 240, o correto disponível. E apenas confirmar. Whisky 33 após. Whisky 33 Coral. Tipo, Coral, Whisky 33 e Léo. Whisky 1 com fim. Whisky 57, Campinas, e ingressando a chegada lá, direto Peru, e aí ingressando a chegada de Pará, São Paulo. Ok, a gente já temos aqui, a gente vai, se precisa se abrir a cota, só um minuto. Então, o que é que nós estamos agora, né? Se pudesse, pelo menos, iniciar o push de acionamento, já agradeceria. Deixa no 209, por enquanto não vai ser possível, a gente tem que ter pelo menos uma confirmação que a TVG foi recebida, ok? Mas antes de um minuto a gente vai estar entrando em contato aí para novas informações. Ok, obrigado. de 2535 para iniciar autonomia de 4 horas, 102 a bordo, alterna com... Seixas 2535, confirma novamente os dados. Autonomia de 4 horas, 102 a bordo, alterna com... 2535-30, taxi à direita, Índia, ponto para PC 90, chame pronto, ajuste o dígito para 093. Autorizado direita, Índia, no ponto para 90, passa para estar pronto, hoje 2535, agora ajuste o 0013. Um, 1229 para Congonhas, agora sim, ponto cópia. Proceda, 1229. 1229, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota plano de voo, Whisky 36, Coral, Ilhéus, Whisky 1, Confins, Whisky 57, assistindo o Campinas. O nível de voo já confirmado, 240, decola da pista 10, primeira curva à direita, no perfil de São, voo 1, após Coral. 5465, acelerando o transponder, controle opera 1119.8. Autorizado, São Paulo Congonhas, pelo Whisky 36, Ilhéus, Whisky 1, Confins, pelo Whisky 57, nível 240, decola da 10, curva direita, sai da Salvo 1, após sair a posição Coral, transponder 5465, controle Salvador 1198, 1229. 1229, correto, cotejamento, já trazer acionamentos, já confirma pronto para o pushback. Estamos prontos. Tem que autorizar, 208, chama o táxi. Chama o táxi, são 229. Ciente, autorizado, agilizando, reporta término no 01. Ok, sim, então, 2535, autorizado, alinhar e decolar, piso no 0, vento variável com 03 nós. Autorizado, alinhar e decolar, o azul 2535. Salvador, é o Oceané 6251, já teria nossa cópia? É 6251, autorizado Guarulhos, conforme rota, para 10 Taubaté, nível de voo 3360. Decolado 10, primeira curva direita, São João 1, Leda, Módica. 5471, acionando o transponder, controle 1, 19-8. Autorizado Guarulhos 360, São João 1, Módica, Pertulo 10, Taubaté, decolando 10, direita, 19-8, 5471, 6251. Apenas confio em sério, São João 1, Leda Módica. São João 1, Leda Módica. Corretinho, profissional 062, Apatiuno. Para o pushback é acionamento, 625. Sentido 062, aguarde só um minuto, temos aeronave já término de reboque, correção, término de pushback para ataque. Estou aguardando, 62. Solo Gol no 2, 9 para o táxi com o POB de 177, alternativa ao Galeão, autonomia de 3 horas 41 minutos. Fecho o Golo 229, 2 ataque 7 a ponto de espera, via Índia. Atento somente a aeronave da Azul, realizando o reboque da 01. Quando no ponto de espera, chama a porta, ajusta na 013. Via Índia, atento a aeronave reboque Azul, chama de ponto de espera da 10, Golo 1229. Azul 2535, decolado é o 18, chame controle Salvador, 119, decimal 8. Controle Salvador, 189, muito obrigada, bom dia. 119, decimal 8, controle. 198, 2535, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. O Azul 2535, decolado é o 10, antecedação do 1. Azul 2535, bom dia. Está sob contato a data da 340, após 2000, vai direto Lido. Após 2000, direto Lido, Azul 2535. Dois, bom dia, Rocha November X-Ray. Rocha November X-Ray, bom dia para você. X-Ray para reboque do pátio 3 para pátio 1, na posição 8. November X-Ray, autorizando iniciar, chama para ingresso no pátio 1. Chama na para ingresso no pátio 1. Alpha X-Ray Echo, bom dia. A ponte espera da 10, pronto, gol 1229. 229, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero. Vento variável com 039. Autorizado de decolagem não no 0, com 1229. Por mais 15 milhas. Vente. Tube mantém a nível de voo 320 do 2535, está autorizado de desvio. Repasse o término. Em ascensão ao 32. Para término de desvio, azul 2535. O POB do 62 com 149, alterna Galeão, autonomia 5 horas 20 minutos. Parece que eu fumando 149 e é 5 horas de autonomia? Afirma, senhor, 5 horas e 20 minutos. Autorizado o táxi, o Golo 229. Via correção 6251 da Avianca, via Pátio 1 no Índia, ponto de espera pista no 0, chame o quando ponto e o ajuste no altímetro no 013 padrão. Entendi. Então, autorizado o táxi, reparto no Índia, ponto de espera da 3, da minha via 2. Direto Lima Alfa. Direto Estilo, as ruas 535. Número 229, decolador 23, chame, controle Salvador, 119, decimal 8. Controle 198, controle 229. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, bom 229, passa 1.600 pés, São Guno. Júlio, correção, Guno, 229. Fazendo contato no radar, se para o 240, representante voa direto Coral. 240, voa para de Coral, voa no 229, obrigado. Bom dia, Xanel 62, próximo ponto 0 da 10, tá pronto. Xanel 251, autorizado alinhar e decolar, Xanel 0. Vento variável com 02. Autorizado alinhar e decolar, Xanel 0, Xanel 62. Fica novembro aqui, se aproximando do Patiúnio, ingresso, posição 08, reporta térmico. Ó, fica novembro aqui, sem reta, obrigado. Decolagem, né, 625. Pede vento para cheque variável com 029. Chile 6251, decolando 28, chame controle Salvador, 19, sol 8, por favor. 19-8, muito obrigado, tenha um bom dia. Sulli de Salvador, bom dia. Oceaner 6251. Oceaner 6251, bom dia, estou sob contato radar, fica para o 3620. Após 2000 pés, vou direto Leda, após Leda Motiva. Após o Oceaner 6251. 1229, chame Recife 1250, alterna 128, decimal 35. 251 e 12835, bom 229, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Oscar 90, reboque finalizado. Bom dia, obrigado. Sente, bom dia. Senhor, é o Oceaner 6251. 651, prossiga. A senhora autoriza a gente voar motiva? Aguarde coordenação com o Recife, já que o motivo não está na minha área. Aguarde. Ah, obrigado. Não está autorizado para o Recife, é para o de Motiva. Autorizado Motiva, Alterna 6251, chame Recife 12590, alterna 128, decimal 35. 510, alterna 2835, chame 6251, obrigado, bom dia. Igualmente, bom voo. Obrigado. 7